Pronta a rotatória. 190 Oeste, autorizada sinal da 17. Reporte 3 milhas de fora, através da Heliporto Canimã. Sará da Rima, na final da 17, 90 Oeste Whisky. Controle de 208, controle de 208, passareto. Controle, boa tarde, passareto do 9805, decolado. Passareto, passareto do 9805, contato radar decolado, feira coral no Bravo, submantém o nível 090. Coral do Bravo, a respeito 090, passareto. Pessoal, eu cobro. Índia, Lima, Kilo, Oscar, Vitor. Eu cobro, obrigado. E onde é essa prova? 1-3-0, onde é essa prova? Letal 360, vem na praia da rotatória, mantendo uma mensagem de alerta bravo. Ok, Terra Vista Delta, alfa, por favor. 7, alfa, uniforme Golf, mantenha uma centena. Temos o ATR-72 decolado na saída da Coral, subindo para o nível 090. Mantenha uma centena, alfa, por favor. Passarei de 9805, informe que temos o aeronave cruzando a antena. Os 22, mantenha uma centena. Copiado, passarei do 9805. Nível 92, da tarde, chama notificação, deixa pela nível 050, direto e passe. 050, direto e passe, nível 92. Estou estabilizado, 442. Azul 442, chama apoio, salvador, 1-8, décima 95. 8, 95, compra chamada. Salvador, azul 442, baixou e favor, estabilizado. Centro Azul 4462, desistado. Povo autorizado, pistão 0, vento no centro grau 099. Pedro Pouso, 4462. Centro Azul, com a boa tarde. Passarei de 9805, vou ir direto coral. Direto coral 9805. 208, boa. Controle Salvador, gol. 1-8-8-4. Gol 1-8-8-4, completo o radar, suba para o nível 230 via Pucra. Acessão 230 via Pucra, gol. Pucra, gol 1-8-8-4. Roma 2, 5 mil, autorizado a linha de manter, Cristina 0. Alinhar, Montana 0, Roma 2, 5 mil. Torre Salvador, reta, capitão final do ano 7, 90, horas, seu whisky. Sente na lamborragem com o whisky, continue a próxima, Cristina 7, aguarde a televisão de pouco. Continuará a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Novembro, Oscar Whisky. 05, vetor oficial para prosseguir na sua subida. Curva esquerda, pro 180. Esquerda, 180, passarelo. Respeito no nível 090, passarelo 9805. Vai manter a restrição 090, passarelo. Eu 2009, está agora 1 milha para Coral, se eu estiver encerrado, chame ligar na frequência 90, décima 1. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, afirmativo, se é o mesmo que quer, o Alfa está no jogo. Tudo 9805, mantendo ainda para o 180, está livre a atenção para o nível 180. Até a proa, sessão 180, passaredo. Bona 256, decolada para os 35, chame o controle Salvador 120, décimo 8. 08, boa tarde. Controle, vou 1256, decolando a sua escuta. Bona 256, contato o horário decolado, subiu para o 370 via FUCA. 370 via FUCA, 1256. Papá, um dia do Cabral, eu chamo aqui o Salvador, 118, décima 9, 5. Exato. 3192, está autorizado a final do ILF X-Way, deixa para 2000, com restrições, o ajuste no 08, forma estabilizada. Nível 9805, esse é o limite dessa proa, é cruzar o nível 110. Após o nível 110, resuma a navegação na proa de coral. Copiado, após o nível 110, proa de coral, passaredo. 1884, chamo de Recife agora, frequência 12.85, alternado 125.45. 125.45, 1884. Aceita sua notificação, deixa via post para 4 mil pés, ajuste no 08. Via post. Excelente, boa tarde. Ok, avistado pelo autorizado por Tuma 7, vento na 7 0 graus com 9 nós. Após o pouso, eu prossegui para qual hangar? Lá para a BPR, 45. Para a BPR? Ah, afirmativo. Ok, sim. Ô, seu silêncio, você poderia confirmar se já tem, se recebeu o plano para amanhã para o Sérgio para Marcelo? Para amanhã? Sim, só um minuto que eu vou checar aqui. Obrigado. 0 vista para 4.100, ajuste no 0 no 8. 4.000 para 0 no 8, gol no 620. Tem coordenação com 10, após coral, você vai voar direto Raíra. Após coral, direto Raíra, passareta. Vento no 80 graus, 902. Espera o coral de 10, passareta 2230. Direto Papá, no solo aos 3 anos. O senhor apresentou o plano em Salvador mesmo? Espera a direita, Vitex do Papá. E a gente tem contato aqui com a IF, informou que tem alguma coisa errada no dado do plano. Aproximação, chama o Salvador, 118, decimal 95. Cliente completo, 395, da 31, no 92, uma boa tarde. Sapatão, eco, de 190, estou aqui. O senhor pode chamar o controle? Afirmo, decolado aos 3, 2, chama o controle 120, 08. 08, boa. 2006, ajuste ainda 10018, informe estabilizado. Estabilizando a final do procedimento, você vai seguir o tráfego adiante à sua frente. Voo número 20, desça a via para 2006, autorizando a final do procedimento, o ajuste 10018, você vai seguir o tráfego da via para 13 milhas à sua frente. DSX para 2000 pés, zona 018, autorizado em DSX3, seguindo o Avianca, gol 1620. Vai passarela 2230. Passarela de 2230, contato radar decolagem, subestão restrições para o nível 180, voo direto pelo céu elétrico. 1180, sem restrições, voando elétrico, 2230, passarela, não cumpre uma centena 15 milhas de sonoré. Reduz a velocidade para 2.00 metros. 200 mais o tempo 3.67. Fechando a 3.14, completa a próxima faixa, na Torre Salvador, 1.18, décima 9.5. Inicialmente restrito a mil pés, 7, está autorizado a final do ILS 78, deixa para 2010, posiciona 08, completa a redução para 1809. Vou seguir o tráfego do Bang 73787, está agora 2 milhas para a zona. Ok, então tá, o pessoal 2000 e a zero está. Vamos lá e reduzir a velocidade. Só o tráfego na curtíssima, autorizado a minério e manter a revisão manobras. Após a passagem do Airbus na curta, ali mantém a Sirius FM 327. 9805, o senhor está agora a meia dúzia de milhas para a posição Coral, fazer o soldado encerrado, suba pela nível 180, informa que o tráfego mantém uma centena abaixo da aeronave externa para Comandatuba. Chame o agora na frequência 920 de última aeronave. Serena 2230, possibilidade de coordenação com Recife, senhora Pro, direto de Vitória da Conquista? Chama a Serena 2219. Direito, 219, Serena 2219. Chama 620, completa a aproximação, chama a Torre Salvador, 118-195. Completa, Torre 1895, Golo 620. Aliança livre do colégio, vento no 70 graus, 09 mais. Aliança livre do colégio, vento 327. Foi em Salvador, uma boa tarde, gol no 620, estabilizado é o X-Ray 10. Sente gol no 620, continua a aproximação, pista no 0, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, continua a aproximação no 620. Maurício e Curi, bom voo aí. É bom. 627, pronto no ponto de espera. 620, pouso autorizado, pista 10, vento no 60 graus, 09 mais. Livre pouso, pista 10, gol no 620. Oceané 6327, decolado aos 40, sem o controle Salvador, 120, decimal 8. 1208, 6327, boa. Salvador, boa tarde, Oceané 6327, passa 2 e 100 na escuta. Chamando a 327, completa a rodada de colagem, suba para o nível 240, autorizado direto salvo. Direto salvo, sobe autorizado 240, solicito 180 como final 6327. É, autorizado nível final 180, vou chamar a 327. 180, autorizado 6327. Autorizado 3367. 3367, reduza para a próxima caixa, na Torre Salvador, 118-95. 295, passou, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, eu sou 3367, está uma mil e meia do Índia Serra. Sente, está 3367, continua a aproximação, agora de utilização de pulo. Sim, baixa errada. Decolar após o colega Lagoa aqui na curta, pode ser fazido essa taxa aqui logo à direita para ganhar tempo. Recolar de imediato, decolagem. Ok, autorizado de colar 3560 graus, 09 graus, X1 leve. Foi, confirma 6227? Ah, sim, mantém a posição, acho que 6227. Ok. Soma aos 4 e 2, libera direito, estiver à direita do Juno 9 Gol, ou no 620. E a 327 vem direto Coral, da prazer. Direto Coral, 6327. Tá, 3367, tudo autorizado, piscina 0, 170 graus, 082. Tudo autorizado, 0, 1, 3, 3, 7. Papel Wilson, November, decolada aos 43, chame o controle, 120, decimal 8. 208, November. Ecos 1 November, suba para a Comunitária de Corredor Forte, fale quando possível a prioridade para o chamar. A 007, vai ideal. A 007, eu vou direto da presença? Afirmo, se autorizado, mantém já a prova. Autorizado, direto do sistema, está passando o Ecos 1 November, subindo agora para 075. Quando possível, seu chamado posto. Novembro, acendendo 075, onde direto, está chamando o posto para... Ano 935, copiado, jogo na venda. Chama 227, limite. Aí, mate, é 227. Programa 2017, decolagem autorizada, piscina 0, 97, 0 graus, 0, 8, 9. Dúvida, decolagem 1, 0, ultra, 0, 0, 2, 6, 7. São 3367, me escuta? São 3367. Chame no bonde nível 9. O chamamento é 227, decola 246, chame o controle Salvador, 120, décima 8. 1208, 6227. Controle, chamamento é 627, já concluiu a direita para evitar a formação na saída de São Paulo. Chamada 6227, livre de desvio, suba para nível 360, contato o radar na decolagem. 360, 6227, livre de desvio. Subiu 230, chama a receita agora, frequência 128, décima 8, alternado 135, décima 3. 0288 no 353, parceiro 2230, lá. Chamele 37, matando em 180, serviço radar encerrado, 10 milhas para Coral, chamilhando a frequência 90, décima hora. chama 6227, chama agora a Recife, frequência 125.1, alternado 123.8. Copiado, alternado, obrigado, 6227. Está livre para subir na vertical de Veracruz de Leste Bequelo. Sandy Eco Zulu Lagoa 2, está agora a 45 milhas norte de Salvador. Serviço é 10 cerrado, mantém com a sua chame e Recife para informação de voo e alerta. Frequência 126.85, alternado 125.45. A secundária é 125.45. Você não é a aeronave que chamava a trilha? Proceda para Papa Pachami Indiópolis. Challenge Eco, mantenha a linha de voo visual, ajuste no 0.9, informe ingressando no corredor Interlagos. Define o tipo de equipamento de pressão da bomba. Serra 120, 3 a bordo e o senhor está acionado com código? Para 0122, link expose o challenge app. Você vê que ele está livre do alojamento. E aí, você confirma o indicativo da localidade? Cruzando 4 mil pés de eletro da quilo, está livre de descida. ao terceiro do Gêmeos com lançamento. E ele vai ser mais impactado. Que no ponto de paro será coordenado com o controle. Falta a patrulha em direto, patrulha. Direto, patrulha. Oi, Salvador, boa tarde, vou no 097, mas espero dar um 049. Vou no 096, 3 alinhado de colar, costuma 0, vento 170 graus, 09 mais. Aqui está fora, costuma 0, vou no 097. 0097, decolar 21, chega com transmissão da Gama 20 neste momento. 1208, boa. Salvador, boa tarde, gol 1097, decola passa 1400. Aero por 1 elétrico. Gol 1097, contato radar, suba para 360, atualizado direto ao elétrico. 360, direto ao elétrico, 097. 5 aproximando do ponto de pronto. Gente, tá 3155, autorizado o alinhar e decolar na 0, vento 180 graus, 109. Gente, tá 3155, alinhar e decolar na posição na 0. Reporta na Papá, Luiz Bravo, ajuste na 0, 119.